Oh yeah. O que eu não faço nessa vida por te amar? Se alguém duvida, faço questão de provar. Quando a gente ama, tudo vale a pena. Dizer te amo é muito fácil de falar. Se é intenso, é preciso demonstrar. Quando a gente ama, tudo vale a pena. Atravessaria o deserto a pé. Eu remaria até contra a maré. Acreditaria com toda a minha fé no mundo sem traição. Colocaria minha mão no fogo. Eu perderia pra entrar no teu jogo. Eu gritaria até ficar rouca. E eu não tô louca, não. Então prova que esse amor não tem limite. Ainda vou fazer com que acredite. Esse amor comprova e prova que tudo é possível. Um dia você vai saber que eu amo você. Então prova que esse amor não tem limite. Ainda vou fazer com que acredite. Oh yeah. Esse amor comprova e prova que tudo é possível. Um dia você vai saber que eu amo você. Faço nessa vida por te amar. Se alguém duvida, faço questão de provar. Quando a gente ama, tudo vale a pena. Dizer te amo é muito fácil de falar. Oh, yeah. Se é intenso, é preciso demonstrar. Quando a gente ama, tudo vale a pena. Atravessaria a pé, eu remaria até contra a maré. Acreditaria com toda a minha fé num mundo sem traição. Oh, oh. Colocaria minha mão no fogo. Eu perderia pra entrar no teu jogo. Eu gritaria até ficar rouca. E eu não tô louca, não. Prova que esse amor não tem. Ainda vou fazer com que acredite.